Agora fica a saber que a Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo pode vir ainda este ano a ser incluída na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. O contrato-programa deverá ser assinado até ao próximo verão. O presidente da Câmara de Penalva do Castelo diz que já foram gastos mais de 1 milhão de euros com a construção da nova biblioteca e a aquisição do espólio bibliográfico. Neste momento decorrem aquisições relativamente a fundos bibliográficos e estamos naturalmente com uns milhares já de obras que o pessoal que está na biblioteca tem vindo a trabalhar e que esperamos ao longo deste ano colocar ao dispor de todos os munícipes e naturalmente integrando a rede de bibliotecas nacionais de rede pública, como é normal nestas situações. Saiba também que neste momento a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas é composta por 122 bibliotecas em funcionamento e mais de 115 já aprovadas em todo o país. E se ainda não passou pelo site da sua rádio, vá até lá, até porque há sempre novidades. É m80.clicks.pt. Agora continuamos com a música e com todos os êxitos dos anos 70.